1170, boa noite, galera. Bom, correção cheia da Mares, deixa eu falar no 050. Mares para o 1-3, controle 1, 1-9 decimal 8. Chama no controle 1-9 decimal 8, 2, 5, 9, 1. Controle Salvador, azul 2, 5, 9, 1. Uno, contato radar, saiu da L. Fomos instruídos a sair da Coral. Sai da Coral, confirmado, voo 60 na Coral. Quem ascensão no 60, sai da Coral, 25 na Vila. Azul 2591, troca para o comando para 5476. Ok, 5476, o 2591. contacte para evitar alguma problema. Monte de Verso, les desejo uma coisa estável. Ei, mando estável, eu vou ou não acertar. Sou 1970, boa noite, cheia da Mari, estou para o 050. Vai, 050, 1970. Autorizado Aracaju, 190 via Golf 677, decola pista no zero, curva esquerda, saída Pucas, transição Aracaju, correção, esquerda, saída Conde, ok? Esquerda, saída Conde, controle 198-5046. Estabilizado LS, Golo 723. 723, VLS, que é o motor 1895. Confirma, Golo 723. 723, VLS, que é o motor 1895. 1895, Golo 723, grato. Aí, 1070, Golo 1970. Salvador, o Golo 723 a 2,5 milhas do terno. Ponte localizador. 2,0 ponte localizador. Estranho ainda não baixado, formará Golo 723. Cheio. Travado, Golo 723. Livre pouso, 1-0-0 graus, 3 mais. Livre pouso na 1-0, Golo 723. Chegou 1888, chegada bom, desceu para 410, 610, 13. Só Paulo Salvador, boa noite, azul 5001, informação Alfa, autorização Guarulhos, nível 340. 5001, autorizado Guarulhos, 340, veículo 10, Taubaté, decola pista 90, curva direita, Gael Leda Motivan, controle 198, transponder 5044. E os 340, 310, Taubaté. Saída da pista 10, da EL, transição máxima. O controle 109, decimal 8, e o transponder 5044. Correto, da EL, letra Motiva, saída aqui com curva direita, chame pronto, 5001. Da EL, letra Motiva, curva direita, pós, vai retornar pronto, 5001. Nível pouso baixar travado, voo 1170. Foi, boa noite, Adamari, desceu para o nível 050. 050, 3, 1, 2. Dá de voar, tá? Aguarde uma tenha chegada. Agora estão três atos, chão táxi. Zero, solo aos 30, direita, 121 no som. Pegando lá. Falo com 170, Lebron. 170, táxi via Alfa, é Porsche, enche a Juliette. Alfa, Porsche. Salvador, boa noite, passarei 2224, com informação Alfa. Salvador 2224, boa noite, boa editada, para a chegada da Mari, é forte na ideia da descida. Paulo Salvador, azul 50, Paulo Salvador, posição 8, perspectiva alerta. Confirma a posição? 8, ponte 8. E aguardo só instante para inicial, 501. Certo, vai aguardar. Azul 2591, 55 milhas sobre o oeste de Salvador, pelo radar encerrado, chame Ilhéus em 120 do Sinal 1. Salvador, passada do 2224, para a descida. Passada do 2224, desce para o nível 070. 070, 2224. E aliás, está avistando o 1970. Estou 1970, Liga LF, chama a torre em 11895. 2970. Sou Indy em Alpha 200.1010, on Honeypoint call tower 118.95, Europa 084. Olá, taxi do Honeypoint para Índia, Alpha. On the holy point, the career call tower 1895 for the passenger call. Direita, à direita, ponte espera 1895, 1013, boa viagem, 1204. Do 2030 na retaguarda, vai para o lado para o 5001? Sou 1888, desce para 2010, ajuste 1013, reporte no localizador livre elétrico. Descida 2000 pés, altímetro no 023, está livre, o localizador chamará estabilizado no elétrico, 182. Vale, Sessão, cheque, tem de impulso, vento 1, 00 graus, 8 mais. É cheque, checado, vou na Sessão. tudo sim, a gente pode ficar na montanha. Dezena Proa 040, limite o localizador, desça para 3 no pé, ajuste 013. Dezena 040, limite o localizador, desce 31, ajuste 013, boa noite, boa noite. 03178, reduza para 2209, número 3, na aproximação. Solo, os 35 direito, luz 1 no som. 1, 2, 1, 1, 1, 9, 0, 2, tá? Criador 24, livre decolagem, 1, 0, 0, graus, 8, 9. Okay, my arrival is down to 050. Cessna start position 612. Com 8 mil 8, desça para 2 mil pés, líder leste, ajuste do altímetro 013. 013, estabilizado, CLS. Com 888, chame então em 1895. Mais 5 voz. 868, completo final ILS, chame agora a torre em 11895. 295 voz. 3178, desça para 2000 pés, ajuste 013, reporte localizador. Vai reportar 2000 ILS, até 3178. Passada do 2224, desça para 2000 pés, ajuste 013, reporte no localizador. Para 2000, autorizado para 5000, você reportará o localizador. Pode voar dura, dá pra ver? Sim, tá. Quais são os localizadores de Duna? Vai seguir um Airbus 321 Santa, 11.5 milhas à frente. Então, a temporada dura seguindo o tráfego à frente, 2.4. Sobrevalvador, boa noite, azul 5001. E manter posição, azulão. Sunset, climbing at level 370, full for departure. Land on flight 370, continue on departure, Europa Zero Info. Solas 4-3, de direita, táxi na minha escuta, pode manter minha escuta via Alfa, chame a esta Juliette. Via direita, mantém essa escuta, vai estar de via Alfa, chamando antes da Juliette, por 93. Fazer 2-2-2-4, reduza para 2-2. Correção 2-0-0-1. Correção 2-0-0-1. Correção 2-0-0-1. Correção 2-0-0-1. Correção 2-0-0-1. Correção 2-0-0-1. Complete final e ele assistindo a torre 11895. 3178. 3178, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Faz conta. Position, channel 512, clear high speed, and this will maintain 3,000 feet to an H1013. Okay, I am through 3,000 feet, if you find that donor, detection high speed. Back to ETAP position. Okay, ETAP position, good. autorizado a empurrar a aeronave e chame quando for começar a puxar, ok? Autorizado, 888, autorizado, esquerda, portão 3. É esquerda para o portão 3, é 988. 868, solos 45, livre direita, táxi na minha escuta via Alfa. E chamante da Juliette. Portão 3, 888, corrija, seu portão 5, ok? Esquerda, portão 5. Acima, portão 5, 988. Vento 1-0-0 graus 8, lá livre pouso, pista 2. Livre pouso 1-0-6, 1-7. Passareta 2-2-2-4, complete final ILS, chama torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Passarinho 2224, foi o LS, passarinho travado. Vicente 2224, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. Se escuta, 2224. Aprovo o golpe, já sabe qual é o destino aí, 2713. 2713, está para o nível 050. Poderia confirmar, 2713? 2713, desça para o nível 050. 050. Chinese 6212, descendo 2,6,8,1013, que é 4LS 1,1,0, foi para alguma coisa. Ok, você está em 2,000 feet in the ILS. You call Central Class Class 1,1,0, 6,2,0. Passarinho 2224, livre pouso, ventura 00 graus, 8 mais. Livre pouso, 2224. Autorizado esquerda, portão 3. Portão 3, pode. Sérgio Leque está 31978. 3178 autorizado, ingresso esquerdo, portão 62. Para Sérgio Leque, portão 62, está 31978. Aeroporto 6224, Salvador. Eu vejo o radar encerrado e chame Aracaju em 1202.3. Salvador 6204, boa noite. 69 a bordo, autonomia de 5 horas, alternando Serra Bravo, Serra Vista. Chegada a Mari, deixa para o nível 050. Para Mari, deixa para o 050, bom no 09. Chama a torre, centro, 1885. 1895. 1895. Passarinho do 2224 no solo 52, táxi à direita, via Alfa e chame antes da Juliette, mantém-me escuta. Alfa antes da Juliette, 2224, é para manter a sua escuta? Chacho, mantém-me escuta. Fala, Bonito, Narchan, 622. 622, continue a post, stand by for Lenny Kless. Stand by for Lenny Kless. Juliette, eu faço a Passarei 2224, mantenha a posição, antes da Juliette. Cliente 2224. 612 clear to land, the wind is 100 degrees of your lights, check landing gear. Okay, landing gear down, Watson. Take 2-2. Os 001 decola aos 5-4, controle 9-8. Controle 9-8, aos 5-0-0-1. Third plane running 10, take 2-2. Clear to land, 100 degrees of your lights. Controle Salvador, boa noite, azul 5001, Fede Alaiá. Boa noite, azul 5001, contato radar, saída da El, subo 340. 340, na saída da El. Iniciar o seu reboque até a entrada ali do Pátio 3, ok? Manter a posição na entrada do Pátio 3. Yeah. Okay, thanks. On the ground at 5-5 to the right, taxi maintaining my frequency to Alpha, Kilo, and Apron 3. Okay, maintain frequency and clear on taxi by Alpha, Kilo, 3, 6, 2, and 3. Voo 1098. Voo 8, desce para 3.000 pés, ajuste 1013. 3.000 pés, 1013, eu ajuste 1009. Noite 3600, chega da Mari, desça para o nível 070. Mari 070, 3600. Nível 200, ajuste com o 001. Azul 5001, chama Recife em 125, na alterna 133, decimal 95. 351-3385, azul 5101, boa noite. Oi, LS, azul 2703. 2703, VDLS, Xandetone 11895. 482-895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 2703, VDLS. 7713, cheque trem de pouso pista 10, 1000 graus, 8 mais. Essa é a portaria estabilizada, 1908. 3152, precisa. Você tem extensão, informação, a pista só terá sobre extensão? Sobre extensão, fui e olhar. Muito obrigado. Pé 3152, WhatsApp? Pode estar, Pé 3152. Obrigado. Oi, chegou 9066, chegada Mari, desça pelo nível 080. Chegou 9098. 1098, nível S, chama torre 11895. 11895, boa noite, 1098. qual o vetor 2703? 100 graus, 8 baixo. Obrigado. O 098 continua, aproximação, vai para o 100 pouso. Ponto no 098. Sebastião, o seu solo aos 07, táxi à direita autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 2, Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, posição 2, Romeu, 273. 1098, livre pouso, 1009, gente lá, pista 10. Livre pouso, gol, 1098. Autorizado, Maceió, nível 350, via Conde, peso 17. E após decolagem de combustível, a saída vai ser a inicialmente a Puca Transição Aracaju, ok? Aciona 5056, controle 19 decimal 8 na saída. É 3600, desça para nível 050. Aracaju 5056, o transponder 198, o ponto. Chivati, o estacionamento está achando a torre 1895. 295, partir de agora. 98, solo 09, livre à direita, táxi via Alfa e. Via Alfa, chame a Xia Juliette, mandando me escuta. Alfa chamarete da Juliette, 1098. O 180 está autorizado em voo via Elefa, depois Opilor, depois Conquista. Decola curva direita, saída Arbor, transição Elefa, aciona 5061 e o controle de frequência 119 e 18. Na frequência da torre, 1-8-1-9-5. Quero 98, está livre seu táxi via Alfa Juliette, portal seu 1. Alfa Juliette 01, ou 1-0-9-8. 3600, descendo a 2.600, 3600, hoje estamos 0.6.